Sustentare Podcast. Professor Amorim, o que é cross-mídia? A grosso modo, a comunicação e a publicidade, ela sempre cruzou as mídias. Então era muito comum que você fizesse uma campanha com lançamento, geralmente, na mídia com mais capilaridade, como a TV, e depois você dando suporte, sustentando nas outras mídias. Isso não é uma novidade. O que vai mudar um pouco quando a gente conceitua o termo cross-mídia é quando você faz isso de maneira estratégica, pensando que hoje você tem uma convergência. O que é isso, convergência? Hoje em dia, o consumidor, o espectador, ele é multitela. Então, da mesma maneira como ele assiste a televisão para uma procura de alguns conteúdos, ele também usa a internet, ele também usa outros meios de maneira combinada. Então, basicamente, o que é cross-mídia? É você, primeiro, ter um objetivo em relação à sua comunicação, entender perfeitamente quais são os hábitos do seu consumidor e fazer esse passeio. Ou seja, o consumidor, o espectador, ele não faz mais aquela diferença entre o que é on e o que é off. Então, ele tem uma perna no on, uma perna no off. Elas coexistem. E com a cross-mídia, com a estratégia de cross-mídia, você consegue fazer um mesmo conteúdo, ele passear por meios diferentes, por mídias diferentes, e você faz esse jogo de cruzar as mídias, de levar o consumidor, o espectador, de uma mídia para outra, aprofundando tanto a experiência dele quanto a compreensão. Então, basicamente, é você ter uma mesma informação, então o conteúdo ele não muda, ele é adaptado para os diferentes formatos, ele vai se valer da potência, da característica daquela mídia, se a mídia é on ou se a mídia é off, mas ele constrói, então, uma narrativa que é linear, é a mesma narrativa, passeando pelas diferentes mídias. Como o cross-mídia interfere na carreira dos profissionais de comunicação? Na verdade, o mercado acabou, de certa forma, moldando um pouco a academia. Então, antes você tinha uma formação mais tradicional, dos profissionais com mais tempo de casa, vamos chamar assim, geralmente offline. E você tinha alguns profissionais que já foram se formando e atuando no online. Então, era muito comum em agência você ouvir a seguinte frase: chama o pessoal de on, chama o pessoal de off. Hoje em dia, isso não cabe mais dentro de uma agência ou dentro de um prestador de serviço. É preciso que você entenda que se o consumidor não faz essa falsa dicotomia que a gente chama, ele não diferencia on e off, você na sua formação profissional também não deve diferenciar. Então, primeiro de tudo, há uma sociedade digital, há uma cultura digital. E essa cultura digital, ela vai convergir para onde? Para a conveniência do consumidor, para a conveniência de quem nos assiste, nos compra, enfim. Então, na verdade, o profissional hoje em dia de comunicação, o profissional de agência, ele precisa ter, então, essa compreensão de que a vida ela é inline, ela não é mais on e não é mais off. Antigamente, você combinava com a pessoa. Que horas que você entra no MSN? Você não combina mais. Primeiro porque não tem mais o MSN, mas você não sai mais do online. Você permanece conectado no online. Então, isso fez o quê? Fez com que aquela formação do profissional de comunicação, do marketing, que era diferenciada, aqui eu tenho uma galera de on, aqui eu tenho uma galera de off, que ele tivesse que juntar esse conhecimento, porque de fato é assim que a vida ocorre. Então, hoje em dia, esse conhecimento que ele era separado em caixinhas, hoje em dia ele está dentro do mesmo pote. Então, o profissional ele precisa entender quais são as características do on, vamos chamar o off de tridimensional, de presencial, mas saber que a vida ela tem uma que eu chamo de retroalimentação. On leva para off, off leva para on, e é exatamente nesse ponto que uma estratégia de cross-mídia ela consegue alimentar as duas pontas, criando o que a gente deseja, que é uma experiência bacana e rica para o usuário. Qual é a diferença entre cross-mídia e transmídia? Essa confusão, existe uma confusãozinha no mercado em relação a cross-mídia e transmídia, porque de fato eles se parecem. O que, que tem em comum em cross-mídia e transmídia? O uso de diferentes plataformas. Então é uma estratégia que ela vai utilizar recursos de plataformas diferentes. A diferença sutil que ela existe é que na narrativa cross-mídia, o conteúdo ele é sempre o mesmo. Então, numa narrativa cross-mídia, você tem um conteúdo que ele é adaptado para os meios, ou seja, cada meio tem sua característica de formato, um meio ele tem interatividade, o outro não tem, mas eu tenho não adaptação do conteúdo em si, a narrativa é a mesma, eu tenho uma adaptação para os formatos e cada formato entrega aquilo que ele tem de melhor. Isso é cross-mídia. Na narrativa transmidiática é diferente. Eu tenho o que eu chamo de conteúdo mãe, eu tenho um núcleo ali da história da narrativa, mas para cada mídia que eu vou utilizar, a história vai mudando. Ela vai fazendo um 360, ela vai mudando para que o consumidor, para que o espectador possa fazer um passeio pelas diferentes mídias para voltar para o ponto original. Então, na narrativa cross-mídia, a gente não muda, não se cria uma coisa nova, não se cria um conteúdo novo. Na narrativa transmídia, Eu sempre tenho algo novo. Então, vou dar um exemplo que é fácil de entender. Muitos lembram da série Lost. A série Lost, ela acontecia um conteúdo mãe, como eu disse, o núcleo mãe, era uma série de TV, dos sobreviventes de um acidente aéreo. Existia na internet o site, por exemplo, da companhia aérea, que eu podia entrar lá e emitir um ticket. Dentro da ilha existia uma fundação Dharma. Eu podia acessar um outro site que era exatamente o da fundação. Eu podia me associar à fundação Dharma. Existia os mobisódios, que eram episódios de 30 segundos para mobile, ou seja, para celular. Eles iam pegar sempre uma característica não explorada na série, algum personagem um pouco mais secundário que você não tinha muito acesso e trazer para lá. Então, na transmídia, eu vou explorando novas possibilidades, eu vou expandindo o conteúdo e criando coisas novas. Na cross-mídia, não. Eu tenho o mesmo conteúdo que ele é retroalimentado, ou seja, ele vai para lá, ele é cruzado, mas sempre mantendo o mesmo núcleo, a mesma narrativa. Qual seria um dos pontos mais importantes no tema cross-mídia? Uma coisa que eu acho muito importante para o profissional hoje em dia de comunicação, seja ele de agência, seja ele um consultor, enfim, não importa, que ele vá trabalhar com comunicação, é que ele entenda que por mais que nós estejamos vivendo numa sociedade que é totalmente digital, numa cultura que é digital, o digital, ele vai hipertrofiar a visão, né? Somos todos de imagem, Instagram está aí a rede social que mais cresce, mas quando eu tenho a hipertrofia de um determinado órgão, eu geralmente tenho uma atrofia dos demais. É muito importante sempre lembrar, para nós que somos de comunicação, que a comunicação ela começa e termina no corpo. E o bacana da narrativa de cross-mídia, da estratégia de cross-mídia, é que ela consegue passear pelos diferentes níveis da comunicação e da mídia, a mídia presencial, eu falando aqui com quem está do meu lado, mas eu também vou para uma rede social, e aí eu vou ter capilaridade, eu vou ter a imagem, eu vou ter áudio, mas ela consegue trabalhar os diferentes níveis de mídia. Então, uma dica que eu dou sempre para o profissional que está hoje estudando, seja na graduação ou na pós-graduação, é que ele não perca esse olhar, que a comunicação é o que nos faz humano. E nós temos geralmente sempre uma tendência a ficar extasiados pelo digital, pelo aparelho, pela tecnologia. Isso é muito bom, vivemos uma era digital, precisamos entendê-la, mas precisamos entender a comunicação e a mídia na sua essência. A mídia primária, que sou eu aqui, o meu corpo falando com outro corpo, mídia secundária, que é o jornal, que são os meios impressos, mídia terciária, que é o eletrônico, que é o digital, e saber que elas coexistem. Eu não preciso trabalhar uma em detrimento da outra. Quando eu consigo trabalhar esses três níveis de mídia, primário, secundário e terciário, pode ter certeza, o nível de experiência que você entrega para aquele que está te ouvindo, ele é muito poderoso. Você, de fato, está fazendo comunicação. Sustentare Podcast.